paz do Senhor. Ontem à noite estava procurando os meus óculos e disseram que estava lá no quarto onde a Sofia estava dormindo. Eu não queria acender a luz para não acordá-la. Eu pensei que eu pudesse ir no escuro até a direção dos meus óculos. E a cada passo ficava mais longe dos óculos e tropeçava em mais obstáculos pelo caminho. Até que eu acendi a luz e encontrei os meus óculos. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Muitas pessoas estão buscando a Deus e dizendo que Ele está longe. Deus não saiu do lugar, é o homem que se afasta dEle. Porque não tem luz, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para a caminhada. Precisamos da palavra de Deus diariamente para nos deixar cada vez mais próximos do Senhor, aquilo que nós precisamos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.